apesar de Portugal ter ficado na posição da tabela dos países com melhor qualidade de vida, foi eleito pela Globe Spots como o melhor destino do mundo para visitar este ano. Destacam o velho charme europeu do país, as cidades medievais com igrejas e mosteiros, os quarteirões históricos, assim como os bairros típicos onde a roupa colorida ainda se seca à janela. Por agora, ficamos com Red Hot Chili Peppers, com a música Danny California. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copperland, Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Found them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal. Yeah. História e a dupla de criadores Storytellers lançaram um desafio aos jovens designers portugueses. O desafio consiste em criar um novo visual para a estátua de Camões que está em Lisboa. Este esboço poderá tornar-se real e assim mudar o visual do autor de Lusíadas. No total, serão selecionados 20 projetos, sujeitos a uma votação que decorrerá através do Facebook entre os dias 13 e 27 de junho. Ficamos agora com a música You Give Me Something, de James Morrison. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. One Direction já tem o seu próprio filme, One Direction, This Is Us, que estreia em Portugal dia 29 de agosto. E a novidade é que os bilhetes já se encontram à venda em todo o país e são exclusivos dos cinemas Zone Us ao Mundo. Ficamos agora com a música Gotta Be You, dos One Direction. Got Girl, I see it in your eyes, you're disappointed. Cause I'm the foolish one that you anointed with your heart. I tore it apart. And girl, what a mess I made upon your innocence. And no woman in the world deserves this. But here I am, asking you for one more chance. Can we fall one more time? Stop the tape and rewind. Oh, and if you walk away, I know I'll faint. Cause there is nobody else. It's gotta be you. Girl, I hear it in your voice and how it trembles. When you speak to me, I don't resemble who I was. You've almost had enough, and your actions speak louder than words. And you're about to break from all you've heard. But don't be scared, I ain't going nowhere. I'll be here by your side. No more fear. Don't lose your head, lose your head. Your beauty's deep inside, inside you. Don't let them bring you down, no. The beauty is inside you. Don't let them bring you down, no. Motivação, Beautiful People, de Chris Brown. Chegamos ao fim de mais uma motivação e para a despedida deixo-vos com Imagine Dragons, com o tema It's Time, que estarão em Portugal dia 11 de junho no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Até ao próximo programa.